Kim Crimson. A compreensão altera aquilo que compreendemos. De Beatriz Sherpa. Rock dito progressivo, formada em Londres no ano de 1968. O nome da banda, dado por Peter Sinfield, não pretende ser o sinónimo de Beelzebub, que no cristianismo indica o demónio, mas sim, segundo o guitarrista Robert Fripp, uma forma anglicizada da frase arábica Bil Shabab, significando um homem com um objetivo. Historicamente e etimologicamente, um King Crimson era qualquer monarca em cujo reinado houve agitação civil e abundante derramamento de sangue. banda incorporou diversas influências e abordagens, incluindo jazz, música folk, clássica, música experimental, rock psicadélico, hard rock, heavy metal, new wave, gamelan da Indonésia, eletrónica e drum and bass, equilibrando composições musicais estruturadas com secções improvisadas e interesse no pop. Robert Fripp é o único membro que resistiu às mutações da banda. A sua música tem variado ao longo do tempo. A banda é notável pela sua versatilidade e pelo seu envolvimento com a evolução tecnológica operada na música contemporânea. A sua existência caracterizou-se por períodos regulares de interregno, surgindo depois com formações e propostas musicais diferentes. Continuaram a trabalhar até à atualidade e a incorporar novos membros. Atualmente, incorpora 7 elementos, 3 bateristas, 1 saxofonista e flautista e instrumentistas para paired guitars, para o baixo e para diversos dispositivos eletrónicos. Robert Fripp, Jaco Jaksic, Tony Levin, Mel Collin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Bill Rifley são os músicos hoje ativos na banda. Devido ao número de músicos envolvidos ao longo dos anos, a banda está no centro de uma rede de outras bandas e projetos e tem sido influente para muitos artistas musicais contemporâneos. Where 1967, os irmãos Michael Giles e Peter Giles juntaram-se ao músico Robert Fripp, seguindo um formato musical com canções pop excêntricas e instrumentais complexos. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. A banda gravou vários singles com algum sucesso, mas não o suficiente. Assim, recrutaram multi-instrumentista de teclados e instrumentos de sopro Ian MacDonald. Este trouxe a cantora e namorada Judy Dibble, que foi vocalista do Fairport Convention, e o letrista Peter Sinfield. Fripp não pretendia prosseguir com um estilo pop e recrutou Greg Lake, um cantor e guitarrista, para substituir Peter Giles. Nesta altura, morfologicamente, a banda assumiu a constituição da primeira fase de que viriam a ser os King Crimson. Na fase, entre 1970 e 1971, passou por inúmeras mudanças de elenco, explorando elementos de música jazz, funk e de câmara. Na terceira, em 1972, desenvolveram um som improvisado com elementos de hard rock, jazz, fusão e um componente clássico principalmente inspirado em Bela Bartok. Numa quarta fase, entre 1981 e 1984, mostram afinidades com a New Wave e influências no Gamer. Na quinta fase, em 1994, misturaram antigos aspectos da banda com frescas influências de géneros como o industrial rock, o grunge e a loop music. Os King Crimson têm continuado a trabalhar até os dias atuais e continuam a incorporar novos elementos. O primeiro álbum da banda, In the Court of Crimson King, de 1969, tem sido descrito como estabelecendo antecedentes para o rock alternativo e grunge, enquanto as faixas mais suaves são descritas como tendo uma atmosfera etérea e quase sagrada. Contrasta claramente com o rock baseado no blues e na cena musical britânica e dos Estados Unidos, articulando o passado e o presente com um conjunto de influências musicais. Da banda tocaram pela primeira vez juntos no Fillmore West, em São Francisco, a 16 de dezembro de 1969. Ian McDonald e Michael Giles saem da banda para iniciarem o trabalho a solo. De 1970 a 1971, os King Crimson permaneceram em estado de fluxo com formações flutuantes e rupturas, buscando uma direção musical. In the Wake of Poseidon, o segundo álbum da banda, datado de 1970, baseado na obra orquestral The Planets, de Gustav Holst, foi moderadamente bem recebido, criticado por ser muito parecido com o primeiro em estilo e conteúdo. Com Lizard e In the Wake of Poseidon, Fripp e Sinfield produzem material para um novo álbum, mas não têm banda para tocar. Fripp persuadiu Gordon Haskell a juntar-se aos King Crimson como baixista e vocalista, e recrutou o baterista Andy McCulloch. Para as gravações do terceiro álbum, trouxeram também músicos de jazz e o vocalista dos Yes, John Anderson, para uma das faixas. Haskell percebeu-se que queria tocar material que não era do seu agrado e que não teria nenhuma ação criativa em King Crimson num futuro próximo. Antes do lançamento do álbum Lizard, em 1970, Haskell saiu da banda, tendo-se recusado a cantar com distorções sonoras e efeitos eletrónicos em concertos ao vivo. McCulloch saiu logo de seguida também. Fripp e Sinfield foram forçados a regressar ao árduo processo de audição para novos membros. With Eden guaranteed. Algumas audições, entre as quais estiveram Elton John e Brian Ferry, entrou na banda como cantor Raymond Burrell. Confrontados com a falta de um baixista, decidiram ensinar Burrell. Em 1971, os King Crimson fazem uma digressão com a nova formação. O estilo de vida mais rock and roll de Burrell, Collins e Wallace começa a irritar Fripp, personalidade mais cerebral e não adepta ao consumo de drogas. Estas características afastaram Fripp do convívio com os seus colegas e criou uma tensão que não chegou a comprometer os concertos. O álbum Island, de 1971, contém a sonoridade mais quente registada pela banda, mas mostra também sinais de divergência estilística entre Sinfield e Fripp. É um registro muito influenciado pela colaboração orquestral entre Miles Davis e Gil Evans e conta com uma conexão temática difusa com a Odisseia de Homero. O álbum Island teve também a única experiência da banda com uma orquestra de cordas. Digressão seguinte, Fripp exclui Sinfield, alegando diferenças musicais e uma perda de fé nas ideias do seu parceiro. A banda foi persuadida a juntar-se novamente para cumprir os seus objetivos para 1972, com a intenção de se separar posteriormente. Havia sinais evidentes de uma ruptura musical entre Fripp e os três companheiros da banda. Estes últimos tentaram direcioná-lo para um estilo enraizado no rhythm and blues, um desafio aberto a Fripp. Entretanto, Fripp já tinha decidido restaurar inteiramente os King Crimson com uma nova direção musical, a qual sentia ser totalmente desadequada para os atuais membros da banda. Começou assim a recrutar novos membros. We'll be right back. terceira formação dos Cream Crimson, entre 1972 e 1974, foi radicalmente diferente das duas anteriores. Fripp apostou em dois percussionistas, Jamie Muir, com grande capacidade de improviso, e Bill Bruford, que trocou o bem-sucedido e comercialmente grupo Yes pelos menos previsíveis e instáveis Kim Crimson. Escolheu John Wetton para vocalista e baixista, e o violinista pouco conhecido, David Cross. A banda volta a ser um motivo de atenção logo após o início da sua digressão e do lançamento do álbum Larks, Tongues & Aspic, de 1973. A tónica agora está numa linguagem mais improvisada. Esta foi a primeira gravação em que a visão musical de Fripp domina sem marcas de Ian MacDonald e Sinfield. A banda muda, recolhendo influências de Bela Bartok e Vaughan Williams, da música improvisada e do embrionário som heavy metal, afastando-se da dinâmica que tinha anteriormente. Houve elementos do passado que continuaram. Mantiveram o uso do Mellotron, um teclado eletromecânico, polifónico e a inclusão das baladas. Agora, a banda enfatizava a música instrumental. Fripp tocava guitarra num tom metálico e de caráter agressivo. Muir explorava as capacidades da percussão e Wetton tinha uma maneira muito distinta de soar o baixo. As seguintes digressões do grupo começaram em 1973 e o número de membros da banda diminuiu para 4 quando Muir decidiu sair. Anos depois, foi descoberto que tinha passado por uma crise espiritual e renunciou a trabalhar com a banda. Esta não foi informada dos motivos verdadeiros deste abandono. A maior parte de Starless and Bible Black, álbum de 1974, foi o resultado de registros de espetáculos ao vivo. Nesta altura, a banda começa mais uma vez a ter opiniões divergentes sobre as interpretações em palco. Cross sai e a banda fica reduzida a 3 pessoas. Desiludido com o negócio musical, interessa-se pelos escritos místicos de George Gurdjieff. Experimenta uma crise espiritual. Red, de 1974, é um álbum forte e consistente que conjuga brutalidade com complexidade mental. Tem sido descrito como uma incrível conquista para um grupo em desagregação, notável pela química intensamente dinâmica entre os músicos, abrindo com o tom áspero que dá ao álbum este nome. Este álbum teve um majestoso tema de 12 minutos, Starless, que parece retrospectivamente congregar as fases da banda. Colaboraram nele, também, antigos membros da mesma, sendo o núcleo duro Robert Fripp, John Wetton e Bill Bruford. Fripp não queria fazer digressão, pouco entusiasmado com o relacionamento entre os músicos da banda. 2 meses depois de Red ser posta à venda, a 25 de setembro de 1974, anunciou que a banda deixou formalmente de existir. Depois deste novo interregno, um álbum póstumo, USA, gravado ao vivo na digressão dos Estados Unidos, foi editado em 1975. Até 1980, a banda esteve inativa, seguindo os seus membros projetos distintos. Fripp afastou-se da indústria musical, estudando os ensinamentos de Gurdjieff e de John Godolphin Bennett, regressando à música a partir de 1976, colaborando com David Bowie, Peter Gabriel, Brian Eno e Daryl Hall. Gravou o seu primeiro álbum a solo, Exposure, em 1979, e formou uma banda que durou 10 meses, chamada The League of Gentlemen. I couldn't see his face. He was holding a gun again. I was thinking, this is a dangerous place. Well, this is a dangerous place. Discipline, de 1981, é o álbum de regresso dos King Crimson, com um propósito mais ambicioso, quer no ponto de vista artístico, quer comercial. Nesta altura, ele não tinha intenção de reformar a banda que fundou. Inicialmente, esta nova banda, sucedânea dos League of Gentlemen, incluía 4 músicos e era para se chamar Discipline. Todavia, o nome foi alterado para King Crimson e esta nova reencarnação contém algumas afinidades com a New Wave. A banda foi descrita como tendo uma técnica de fazer cair o queixo, ao nível de ritmo e harmonias. Entraram assim numa nova fase, recorrendo às inovações tecnológicas da música, maiormente o Roland Guitar Synthesizer, o Chapman Stick e o Simons Electronic Drum Kit. Os Mellodrones já não estavam presentes. Discipline, uma referência para o novo aparato sonoro, é ainda considerado por muitos como um dos melhores da banda. Os temas eram curtos e cadenciados. A música incorpora diferentes influências com vários tipos de ritmos, tais como post-punk, later day funk, go-go e estilo africano. We'll be right back. We'll be right back. o álbum de 1984, tem a curiosidade de ser gravado com os mesmos membros do álbum anterior. O processo de gravação de Beat foi tenso com o guitarrista e cantor Adrian Belew, manifestando altos níveis de ansiedade sobre os seus direitos como vocalista e principal compositor. Numa ocasião, entrou em conflito com Fripp e expulsaram-no do estúdio. Após uma pausa, na qual Belew gravou um álbum a solo, a conflitualidade foi ultrapassada e a banda partiu em digressão. Mais uma vez, as divergências de concepção musical agravaram a hostilidade entre os membros do grupo. Esta difícil conciliação está patente em Tree of a Perfect Pair, o álbum de 1984. O último concerto de digressão, com este nome, o último em que esteve reunida a formação de 1980, foi gravado no Spectrum Club em Montreal, tendo sido editado em 1998, com o título Absent Lover Live in Montreal. Após este concerto, Robert Fripp dissolveu a banda. Esta ficou inativa entre 1985 e 1993. No início da década de 1990, o multi-instrumentista Adrian Belew visitou Robert Fripp em Inglaterra e expôs o seu interesse em participar num renascimento de King Crimson. Depois de ter estado numa digressão com David Sylvian, Fripp iniciou a tarefa de reunir músicos para uma nova versão da banda. Recuperou Adrian Belew e Tony Levin e acrescentou Trey Gunn no Chapman Stick e Jerry Marotta na bateria. Ainda na fase de planeamento, Marotta foi substituído por Pat Mastelotto. O último membro a entrar foi Bill Bruford, como segundo baterista. Esta organização em sexteto, duplo trio, pretendia explorar outras dimensões musicais. Fripp impôs ao regressado Bruford que este prescindisse de todo o controle criativo da banda para si. E Boom, Live in Argentina, gravada em 1994, revela um novo som de King Crimson, reunindo aspectos do discurso musical anterior, do pop dos anos 60 e melhorando o ambiente eletrónico e ideias musicais. Track, o álbum de estúdio de 1995, foi descrito como estruturas de rock perfumadas de jazz, caracterizado por uma interação ruidosa, angular e sofisticada da guitarra. E uma atlética e constantemente inventiva secção rítmica, estando em sintonia com o som de rock alternativo de meados dos anos 90. Em meados de 1997, a banda juntou-se para ensaios em Nashville e chegou a um impasse composicional. Nenhum material criado satisfazia Fripp. A fricção entre este e Bruford conduziu a uma nova crise. Este ambiente tenso, a falta de material passível de ser trabalhado e de ideias coerentes no grupo, poderia ter desagregado de novo a formação musical. Porém, optaram alternativamente por se dividirem em subgrupos ou, segundo Fripp, fractalizations, a que chamaram Project. Esta solução durou de 1997 a 1999. Nesta fase, cerca de 30 anos depois do seu nascimento, deixaremos esta eclética e influente banda que teve até hoje 21 músicos, como membros mais regulares e muitos outros como colaboradores. A maior parte dos membros da banda teve igualmente notáveis carreiras musicais fora dela. Fripp tem sido o único elemento de perseverança ao longo da história do grupo, afirma não se considerar o líder do mesmo e descreve King Crimson como uma forma de fazer as coisas. Contudo, foi ele quem dominou a abordagem musical e composicional da banda desde o seu segundo álbum. King Crimson é, em grande parte, a visão de Fripp. With quill and silver knife, she carved a poison pen, wrote to her lover's wife, "Your husband's seed has fed my flesh." If a leper's face, that tainted letter graced the wife with chokestone throat, ran to the day with tear-blind eyes. We'll be right back. What's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh. Thank you. Este programa teve locução de Beatriz Serpa, Rafael Serpa e João Soares Santos. Realização de Beatriz Serpa.